DJ Kleber apresenta CD Extreme Sound Car. Seu som com muito mais qualidade. Sei que o sonho de muitos súditos é o dia querer ser rei. Então respeita a majestade, vem comigo assim, ó. O meu brilho você quer, meu perfume você quer, mas você não leva jeito. Pra ter sucesso, véi, tem que fazer direito. Eu já falei que eu sou top, que eu sou poderoso. Veja o que eu vou lhe falar. Eu sou bonzinho e você quer copiar. O meu brilho você quer, meu perfume você quer, mas você não leva jeito. Pra ter sucesso, véi, tem que fazer direito. Eu já falei que eu sou top, que eu sou poderoso. Deixa o que eu vou lhe falar. Eu sou boizinho que você quer copiar. Se demora, esculacha o todinho. Tudo bem, demorou, não faz mal. Passo rodido com uma esfregada. O meu brilho é natural. Abro o olho se não eu te pego e te dou uma esfregada. Toma vergonha na cara, banda minha falsificada. O meu brilho você quer, meu perfume você quer, mas você não leva jeito. Pra ter sucesso, véi, tem que fazer direito. Eu já falei que eu sou top, que eu sou poderoso. Vejo o que eu vou lhe falar. Eu sou boizinho e você quer copiar. O meu brilho você quer, vai, vai, vai, vai, mas você não leva jeito. Pra ter sucesso, véi, tem que fazer direito. Eu já falei que eu sou top, que eu sou poderoso. Deixa o que eu vou lhe falar. Eu sou boizinho que você quer copiar. Extreme Soundcar. Seu som tá com muito mais qualidade. Sinta a pancada concorrente. Anuncie o merecimento de alguns. Alô, top, essa rochadeira. Tudo nosso. O meu brilho você quer, meu perfume você quer, mas você não leva jeito. Pra ter sucesso, véi, tem que fazer direito. Eu já falei que eu sou top, que eu sou poderoso. Deixa o que eu vou lhe falar. Eu sou boizinho que você quer copiar. Se der mole, esculacho todinho. Tudo bem, demorou, não faz mal. Passo rodo e dou uma esfregada. O meu brilho é natural. Abre o olho, se não eu te pego e te dou uma esfregada. Toma vergonha na cara, a banda minha falsificada. O meu brilho você quer, meu perfume você quer, mas você não leva jeito. Pra ter sucesso, véi, tem que fazer direito. Eu já falei que eu sou top, que eu sou poderoso. Deixa o que eu vou te falar. Eu sou boizinho, vem comigo assim, ó. Mas o meu brilho você quer, meu perfume você quer, mas você não leva jeito. Pra ter sucesso, véi, tem que fazer direito. Eu já falei que eu sou top, que eu sou poderoso. Veja o que eu vou lhe falar. Eu sou boizinho que você quer copiar. Copiou! Vem gatona, vem bonita! Extreme Sound Car. Seu som com muito mais qualidade. Bunda de novinha no chão. Bunda de novinha pra cima. Bunda de novinha no chão. Bunda de novinha pra cima. Bunda de novinha no chão. Bunda de novinha pra cima. Bunda de novinha no chão. Vem gatona, vem bonita. Vem a feia, canhão. Eu digo bunda, bunda. Bunda de novinha no chão. Bunda de novinha pra cima. Estourou, papai! Bunda de novinha pra cima. Bunda de novinha no chão. Bunda de novinha pra cima. Bunda de novinha no chão. Vem gatona, vem bonita. Vem a feia, canhão. Já estourei Mariazinha e também o seu João. Vê se quis a tu momento. Começa a curtição. Aponta esse controle, aumenta o som do paredão. Bunda, bunda. Bunda de novinha no chão. Bunda de novinha pra cima. Bunda de novinha no chão. Bunda de novinha pra cima. Bunda de novinha no chão. Bunda de novinha pra cima. Bunda de novinha no chão. Vem gatona, vem bonita. Vem a feia, canhão. Puxa do cavaco. Bunda de novinha no chão. Bunda de novinha pra cima. Bunda de novinha pra cima. Bunda de novinha no chão. As coroas também pode fazer. Vem na dança, vem na dança. Oh! DJ Kleber ultrapassando o limite do som. Extreme Sound Car. Seu som com muito mais qualidade. Sucesso do Boizinho, o rei da bregadeira. Já estourei Mariazinha e também o seu João. Nesse exato momento começa a curtição. Aponta esse controle, aumente o som do paredão. Bunda, bunda, novinha pra cima, bunda de novinha no chão. Bunda de novinha, sucesso! Vem todas elas, vem todas elas, vem, vem no balanço! E joga bunda, bunda, bunda, bunda, bunda de novinha no chão. Bunda de novinha pra cima, bunda de novinha no chão. Bunda de novinha pra cima, bunda de novinha no chão. Na sensualidade, vem manhã, vem manhã. E vem gatona, vem bonita, vem a feia canhão. Já estourei Mariazinha e também o seu João. Nesse exato momento começa a curtição. Aponta esse controle, aumenta o som do paredão. Eu digo bunda, bunda, bunda de novinha no chão. Foi bunda de novinha pra cima, foi bunda de novinha no chão. Foi bunda de novinha pra cima, foi bunda de novinha no chão. Foi bunda de novinha pra cima, foi bunda de novinha no chão. Vem gatona, vem bonita, vem a feia canha. Atenção, manda, joga não, joga não, joga não. Soundcar, seu som com muito mais qualidade. Sinta a pancada, concorrência. Foi bunda de novinha no chão. É o que é isso? Olha pra essa bunda, olha pra essa bunda. Vai amanhã, vai amanhã. Boizinho, o rei da brincadeira. Acessem nosso site www.boizinhoureidabregadeira.com.br. Meu corpo tá pegando fogo, eu não sei o que fazer. DJ Kleber apresenta CD Extreme Soundcar, seu som com muito mais qualidade. Chama o bombeiro, você abre a cadabra, Mr. King. Vem, vem. Recebi uma ligação de uma mulher pedindo ajuda. O seu corpo está em chamas, tá ficando uma loucura. Ela tava em desespero, não sabia o que fazer. Precisava de um bombeiro para poder socorrer. Tá com fogo, tá com fogo, tá. Encosta, encaixa, que eu vou apagar. Tá com fogo, tá com fogo, com calor. Vou apagar seu fogo com a mangueira do amor. Tome, tome, tome amor. Tome, tome, tome amor. Encosta, encaixa, vai. Tome, tome, tome amor. Tome, tome, tome amor. Vou apagar seu fogo com a mangueira do amor. Tome, tome, tome amor. Tome, tome. Alô, Vini, vai. Alô, Vini, vai. Tome, tome, tome amor. Tome, tome, tome amor. Vou apagar seu fogo com a mangueira. Chora, cavaco. Vai, miserável. Extreme Soundcar, seu som com muito mais qualidade. Sinta a pancada, concorrência. Recebi uma ligação de uma mulher pedindo ajuda. O seu corpo estava em chamas, tá ficando uma loucura. Ela tava em desespero, não sabia o que fazer. Precisava de um bombeiro para poder socorrer. Tá com fogo, tá com fogo, tá. Encosta, encaixa, que eu vou apagar. Tá com fogo, tá com fogo, com calor. Vou apagar seu fogo e empurra, vai, vai. Tome, tome, tome amor. Tome, tome, tome amor. Encosta, encaixa. Vai, vai, vai. Tome, tome, tome amor. Tome, tome, tome amor. Vou apagar seu fogo com a mangueira do amor. Tome, tome, quebrou. Quebrou, vai. Encosta, encaixa. Toma, toma, danada. Tome, tome, tome amor. Tome, tome, tome amor. Vou apagar seu fogo com a mangueira do amor. Chora, cavaco. Vai, Mr. King. Esse é o bombeiro do Abre a Cadabra. 77-9104-6269. Vai, Mr. Ei, menina, aqui é o Dada Zorra. Tava dormindo lá em casa, debaixo da minha rede, com meu leite 51. E aí a muriçoca zunindo de um lado, do outro lado o gato miau, e a muriçoca picando. E pra acabar tudo, veio meu cachorro Sansão lamber minha perna. Eu falei, gente, o cachorro lambe,

Serrote, volume 2. O sucesso continua macho. Mas menina, entrega uma dose de 51 pra ficar doido. Esse tecladista é bem maluco, velho, aloprada. Rapaz, a voz dele chega pequena. Vem, ela corre, tira o meu astral. Pepe, pepe, pepe, pepe, pepeca do mal, não beija fatal. Pepeca do mal, não beija fatal. Pepeca do mal, não beija fatal. Já que não quer dar beijinho, então desliza, desliza, desliza, desliza, desliza na moral. CD Extreme Soundcard. Seu som com muito mais qualidade. By DJ Kleber de Santo Antônio do Jacinto, Minas Gerais. Com carinho, livinho profissional. Pepeca do mal, não beija fatal. Pepeca do mal, não beija fatal. Pepeca do mal, não beija fatal. Já que não quer dar beijinho, então desliza na moral. Lá vem ela, corre, tira o meu astral. DJ Kleber, ultrapassando o limite do som. Extreme Soundcard, seu som com muito mais qualidade. Pepeca do mal, não beija fatal. Já que não quer dar beijinho, então desliza, desliza, desliza, desliza, desliza na moral. Pepeca do mal, não beija fatal. Pepeca do mal, não beija fatal. Pepeca do mal, não beija fatal. Te trato com carinho, livinho profissional. Pepeca do mal, não beija fatal. Pepeca do mal, não beija fatal. Pepeca do mal, não beija fatal. Já que não quer dar beijinho, então desliza na moral. DJ Kleber, sinta a pancada, concorrência. Vego, vego, vego. Apresenta CD Extreme Soundcard, seu som com muito mais qualidade. Extreme Soundcard, seu som com muito mais qualidade. Sinta a pancada, concorrência. Bye. baby, you got a bright future behind. DJ Kleber apresenta CD Extreme Sound Car, seu som com muito mais qualidade. Cause you're a sky, cause you're a sky full of stars. I'm gonna give you my heart. Cause you're a sky, cause you're a sky full of stars. Cause you light up the path. Extreme Sound Car, seu som com muito mais qualidade. By DJ Kleber, de Santo Antônio do Jacinto, Minas Gerais. Cause you're a sky, cause you're a sky full of stars. I wanna die in your arms. Oh, oh, oh. Cause you get lighter the more it gets dark. I'm gonna give you my heart. Oh. Extreme Sound Car, seu som com muito mais qualidade. DJ Kleber apresenta CD Extreme Sound Car. Seu som com muito mais qualidade. Nothing's ever what we expect, but they keep asking where we're going next. All we're chasing is the sunset. Come on, mind on you. Doesn't matter where we are. Doesn't matter where we are. Doesn't matter, no. If there's a moment when it's perfect, we'll carve our names as the sun goes down. Hey, as the sun goes down. Hey, as the sun goes down. As the sun goes down. CD Extreme Sound Car. Seu som com muito mais qualidade. By DJ Kleber de Santo Antônio do Jacinto, Minas Gerais. But they keep asking where we go next. All we're chasing is the sunset. Come on, mind on you. Doesn't matter where we are. Doesn't matter where we are. Doesn't matter, no. If there's a moment when it's perfect, we'll carve our names as the sun goes down. DJ Kleber apresenta CD Extreme Sound Car. Seu som com muito mais qualidade. Cavaleiros do Forró. O tempo conserta tudo. Ninguém perde por esperar. O desprezo que você me deu. As noites que me fez chorar. Se foi como folha ao vento. Voou pra bem longe de mim. A dor e o meu sofrimento. Ana aos poucos vai chegando. Neto, vai! Se deixei de te amar, só que amor e você me dá gelo. De tanto você pedir pra eu deixar de apelar, eu tomei vergonha na cara e resolvi. Natal, Rio Grande do Norte, vem junto, vem junto, vem junto. Sabe aquele gelo que você Extreme Sound Car, seu som com muito mais qualidade. Disse que eu podia falar. Essa aqui é sucesso, cavaleiros e conhecido com safadão. Se Alex é um piloto, eu não tenho certeza de deixar. Eu só gostei de dar amor e você me dá gelo. Vai! De tanto não me vergonha na cara e resolvi mudar. Extreme Sound Car, seu som com muito mais qualidade. By DJ Kleber, de Santo Antônio do Jacinto, Minas Gerais. Joga a mão em cima e diz, vai safadão! Humilhada sozinha, eu quero lembrar pra você que a culpa não foi minha, não. Tava chorando de barriga cheia, eu quero lembrar pra você que a culpa não foi minha. Quem escolhe demais, Natal? Eu me não aprendendo. Hoje o quê? Hoje tá escolhendo o que plantou. Me arranjou outro pior que eu. Vejo só no que deu, vejo só no que deu. Me arranjou outro sozinha, eu quero lembrar pra você. Ó, dedinho, dedinho. Não foi minha, não. Tu tava chorando de barriga cheia, eu quero lembrar pra você que a culpa não foi minha. Não foi minha, não. Extreme Sound Car, seu som com muito mais qualidade. Sinta a pancada, concorrência. Hoje tá escolhendo o que plantou. Você tinha câmera. Todo pior que eu vejo o sono aqui. Eu vejo o sono. DJ Kleber apresenta CD Extreme Soundcar. Seu som com muito mais qualidade. Olha aí, o mundo girando e a gente se esbarrando outra vez. Olha aí, o meu coração indo contra a razão, sentimento não se desfez, recai. Quando te vi, a paixão veio à tona. DJ Kleber, o meu corpo tremeu. O tempo passou, a vida mudou, mas eu continuo sendo. Se eu estou errado, eu não quero nem saber. É mais colorida com você, com você. Eu só sei que a vida é mais colorida com você. Tchuca, beijo bem grande, feliz ano novo pra você, viu, Tchuca? Tomando a Tim, Tim Sem Fronteiras, um grande abraço. Apela que é fácil ser feliz. Cacá, turma de lagarto, Sergipe. Olha aí, o mundo girando e a gente se esbarrando outra vez. Olha aí, meu coração indo contra as um sentimento. Não se desfez, recai. Quando te vi, a paixão veio à tona. Fui a nocaute, te beijei a lona. O meu corpo tremeu. O tempo passou, a vida mudou. Parecia lobo. Com você. Isis. Márcio. Bora, Vitor. Débora. Grande abraço. Ricardão, BNB. Tamo junto. VJ no Pinheiro, a mina se acaba. Na VJ no Pinheiro, a mina se acaba. Gosta muito de sentar na vara. Gosta muito de quicar na vara. De quicar na vara. Extreme Soundcar. Seu som com muito mais qualidade. Sinta a bancada concorrência. Gosta muito de quicar na vara. E fala, arrasa, arrasa. Ela quer jogar na cara, arrasa, arrasa. Ela quer jogar na cara, ela quer jogar na cara. DJ

tum, tum, tum. Isso aqui não é macumba, não se assusta, só mexe o bumbum. Tum, tum, tum, tum, tum, tum, tum, tum, tum, tum, tum, tum, tum, tum, tum, tum, tum, tum, tum, tum, tum, tum, tum, tum, tum, tum, tum, tum, tum, tum, tum, tum, tum, tum, tum, tum, tum, tum, tum, tum, tum, tum, tum, tum, tum, tum, tum, tum, tum, tum, tum, tum, tum, tum, tum, tum, tum, tum, tum, tum, pra mim o cu e fumo beck tudo. Dá você pra mim o cu e fumo beck tudo. Dá você pra mim o cu e fumo beck, beck, beck, beck, beck tudo. Pum, pum, pum, pum, pum. Extreme Soundcar, seu som com muito mais qualidade. Sinta a pancada concorrência. Isso aqui não é macumba, não se assusta, só mexe o bumbum. Caralho, pega na minha e balança. Balança, balança, balança, balança, balança, buceta, buceta, buceta, buceta na onda do lança. Isso aqui não é macumba, não se assusta, só mexe o bumbum. Isso aqui não é macumba, não se assusta, só mexe o bumbum. CD Extreme Soundcar, seu som com muito mais qualidade. By DJ Kleber de Santo Antônio do Jacinto, Minas Gerais. Pau, pau, pau, ela que é pau. Tava na rua fumando baseado. Chegou as novinha e pediu pra dar um trago. Eu falei assim, vamos fazer um acordo. Dá buceta pra mim o cu e fumo beck tudo. Dá buceta pra mim o cu e fumo beck tudo. Dá buceta pra mim o cu e fumo beck, beck, beck, beck, beck. Do baile, do baile, tão sentão, sentão, sentão, sentão, sentando pra caralho. Ela senta de frente, de frente, de frente, de frente, de frente, de frente, de frente. DJ Kleber, sinta a pancada concorrência. Vem então, assim, ó. Sentão, sentão, sentão, sentão, sentão, sentando pra caralho. De frente, de frente, de frente, de frente, de frente, de frente. CD Extreme Soundcar, seu som com muito mais qualidade. By DJ Kleber de Santo Antônio do Jacinto, Minas Gerais. Tá louca demais, hein? Tá bunda em pé, tá bunda em pé, tá bunda em pé, tá louca. Tá bunda em pé, tá bunda em pé. Essa aqui é pra mulher. Tá bunda em pé, tá bunda em pé, tá bunda em pé. Extreme Soundcar, seu som com muito mais qualidade. Tá pro lado, tá pro outro, tá pro lado, tá pro outro, tá pro outro. É a dança do bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum bum. É a dança do bum bum. Quero ver todas as mulheres um tal de um mexe, mexe, mexe, mexe, mexe, mexe. Que mexe, Kleber. Will, tô pescando piranha. Will. De costa, eu puxo teu cabelo, que nós vai fazer loucura, é ratatatapá, na bunda dessa puta, ratatatapá, na bunda dessa puta, é ratatatapá, na bunda dessa pai, ratatatapá, na bunda dessa... Pedereca suicida, quica no pau, quica na pica, pedereca suicida, quica no pau, pipa, pica, pica, pica. Suicida, quica no pau, quica na pica, perereca, suicida, quica no pau, quica na pica, perereca, suicida, quica no pau, quica na pica, perereca, suicida, quica no pau, pipa, pica, pita, ah, vai tomar no cu. DJ Kleber, sinta a pancada concorrência. Ele pina, bunda ela mexe, a bunda ela desce, a bunda e a bunda não para. Desce, a bunda e a bunda. Nova coreografia que a morena tá fazendo. Tá fazendo. Que a loirinha tá fazendo. Que a pretinha tá fazendo. Tá fazendo. Que a ruivinha tá fazendo. Tá fazendo. Se prepara, meninas. Esse é o papo do GT, vai descendo, todas ao mesmo tempo, vai descendo, todas ao mesmo tempo. Novinha, sente a batida, se concentra nesse grave, automaticamente a bunda mexe, acelera. DJ Kleber, ultrapassando o limite do som. Extreme Sound Car, seu som com muito mais qualidade. Bate, hoje no Garibank vai rolar uma sacada. Menino, que som é esse que possui, que faz quando solta a batida, a bunda no chão bate. Extreme Sound Car, seu som com muito mais qualidade. By DJ Kleber, de Santo Antônio do Jacinto, Minas Gerais. Sinta a pancada concorrência. Aqui não é macumba, não se assusta essa. Extreme Sound Car, seu som com muito mais qualidade. By DJ Kleber, de Santo Antônio do Jacinto, Minas Gerais. O movimento babado mexeu o bumbum. Que chulezinho dela, eu sei que eu sou mais um mulher. Que chulezinho dela. Eu sou mais um bandido. Que chula, que chula, que chula, que chula, que chula, que chula, que chula, que chula, que chula, que chula, que chula, que chula, que chula, que chula, que chula, que chula, que chula, que chula, que chula, que chula, que chula, que chula, que chula, que chula, que chula, que chula, que chula, que chula, que chula, que chula, que chula, que chula, que chula, que chula, que chula, que chula, que chula, que chula, que chula, que chula, que chula, que chula, que chula, que chula, que chula, que chula, que chula, que chula, que chula, que chula, que chula, que chula, que chula, que chula, que chula, que chula, que chula, que chula, que chula, que chula, que chula, que chula, que chula, que chula, que chula, que chula, que chula, que chula, que chula, que chula, que chula, que chula, que chula, que chula, que chula, que chula, que chula, que chula, que chula, que chula, que chula, que chula, que chula, que chula, que chula, que chula, que chula, que chula, que chula, que chula, que chula, que chula, que chula, que chula, que chula, que chula vai. Senta essa bunda no chão, vai. Fica essa bunda no chão, vai. Bota a mão na cintura e deixa aí. Extreme Soundcar, seu som com muito mais qualidade. Senta a pancada, concorrência. Essa bunda no chão, DJ Kleber. Meu mundo todo ficou verde da verde da verde da Extreme Soundcar, seu som com muito mais qualidade. Sinta a pancada, concorrência. Vai. Louca de maconha, louca de maconha, louca de ladinho, ela dança até o chão. Deixa eu passar a tarde, tu deixou te dar uma sarrada. Novinha, eu sei que tu se amarra. Tom são sarra, tom sarra, tom sarra, tom são sarra, tom sarra nas menina que tá jogando na cara. Tom sarra, tom sarra, tom sarra, tom sarra, tom sarra na menina que tá jogando na cara. Esse é o momento, tem que ser agora. DJ Kleber inconfundível. Vego, vego, vego. Vego, vego, vego. Vego, vego, vego. Just a little bit. DJ Kleber ultrapassando o limite do som. Extreme Soundcar, seu som com muito mais qualidade. Extreme Soundcar, seu som com muito mais qualidade. Extreme Soundcar, seu som com muito mais qualidade. By DJ Kleber de Santo Antônio do Jacinto, Minas Gerais. Se é matemática, eu vou ter que te explicar. Se é porcentagem, melhor eu vou te ensinar. Se é porcentagem, melhor eu vou te ensinar. 40, 40, 40, 40. Prefiro me perder no mundo de X35. Cê tem hora pra voltar, cê tem que me preocupar. Mas com várias caras em febre, passaram do abril, é sucesso solar. Se tu quer foda, mas sai, já acha complicado. Quer no estilo aí, vida de mal acostumado. Na garagem só vejo importado, Subaru, Pajio e Camaro. Mustang versão forçado, chega a ser algo extraordinário. Se pá, tem gente querendo até se igualar. Não dá, não cabia me qualificar. Extreme Sound Car, seu som com muito mais qualidade. Sinta a pancada, concorrência. Mais de mil no currículo, por mim que eu vacilo. E tá de pé que diz que tá apaixonada. Diz que desde o início, amor é um abomino. No frio e no sigilo, então vê se não alasta. Mais de mil no currículo, por mim que eu vacilo. E tá de pé que diz que tá apaixonada. Diz que desde o início, amor é um abomino. No frio e no sigilo, então vê se não. Extreme Sound Car, seu som com muito mais qualidade. É a melhor do Brasil. As pererecas gordinhas, magrinhas e gostosinhas. Vai. Eu crio perereca na minha fazenda. Tem perereca grande, perereca bem pequena. Mas tem um probleminha, vó não quer que eu crie, não. Quando eu pego a perereca, vou mandar eu pôr no chão. Perereca no chão, perereca no chão, perereca no chão, chão, chão, chão, chão. Perereca no chão, perereca no chão. Vai descendo, vai descendo, vai, vai, vai, vai. Perereca no chão, perereca no chão. Isso, as pererequinhas tudo pulando. Perereca no chão, perereca no chão. Perereca no chão, Mr. King. Mr. King tem perereca. CD Extreme Sound Car, seu som com muito mais qualidade. Vai, DJ Kleber de Santo Antônio do Jacinto, Minas Gerais. Eu crio perereca ou na minha fazenda. Tem perereca grande, perereca bem pequena. Mas tem um probleminha, vó não quer que eu crie, não. Quando eu pego a perereca, vou mandar eu pôr no chão. Perereca no chão, perereca no chão. Vai, vai, vai descendo no chão, vai, vai. Perereca no chão, perereca no chão, perereca no chão, chão, chão, chão, chão. Perigona. Perereca no chão, perereca, valorinha também. Perereca no chão, chão, quer, quer. Perereca no chão, perereca no chão. As perereca tudo descendo no chão, vai. O vovô que comanda, rapaz. Quem comanda é vovô. As pererequinha tudo pulando. Vovó, vamos pra vovó. Vai no chão. DJ Kleber apresenta CD Extreme Sound Car, seu som com muito mais qualidade. Que açúcar que nada, mamãe passou foi pimenta. Ô mulher, eu quero ver se tu aguenta. Foi assim quando eu nasci, não tinha talco, tinha açúcar. A doutora disse assim, que menina cama sutra. Ô mulher, eu quero ver se tu aguenta. Ô mulher, eu quero ver. Rebola empina aqui pra mim, a novinha arrebenta. Ô mulher, eu quero ver se tu aguenta. Ô mulher, eu quero ver se tu aguenta. Ô mulher, eu quero ver se tu aguenta. Ô mulher, eu quero ver se tu aguenta. Esse é o bonde dos cachorros, novinha. É pra brocar nos paredões, mamãe. Extreme Sound Car, seu som com muito mais qualidade. Que açúcar que nada, mamãe passou foi pimenta. Ô mulher, eu quero ver se tu aguenta. Ô mulher, eu quero ver se tu aguenta. Ô mulher, eu quero ver.

gordinho sexy. Vem gordinho, vem gordinho, vem gordinho, vem gordinho. CD Extreme Soundcar. Seu som com muito mais qualidade. Bye. DJ Kleber de Santo Antônio do Jacinto, Minas Gerais. O gordinho que te arrebenta, te arrebenta, te arrebenta, te arrebenta, te arrebenta, te arrebenta e te leva nas alturas. Se prepara, mulher! DJ Kleber, ultrapassando o limite do som. Extreme Sound Car, seu som com muito mais qualidade. Extreme Sound Car, seu som com muito mais qualidade. DJ Kleber, ultrapassando o limite do som. Extreme Sound Car, seu som com muito mais qualidade. Cuidado com ela, porque ela chupa mesmo. E a muriçoca macho pica, pica, pica, pica. E a muriçoca fêmea chupa, chupa, chupa, chupa, chupa, chupa, chupa, chupa, chupa, chupa, chupa, chupa, chupa, chupa, chupa, chupa, chupa, chupa. Apaga a luz pra ver o que essa bicha faz. Zum, zum, zum, zum. E quando apaga a luz, zum, zum, zum, zum. E ela me seduz, zum, zum, zum, zum. E quando apaga a luz, zum, zum, zum, zum. E a muriçoca macho pica, pica, pica, pica. E a muriçoca fêmea chupa, chupa, chupa, chupa, chupa, chupa, chupa, chupa, chupa, chupa, chupa, chupa, chupa, chupa, chupa, chupa, chupa, chupa, chupa, chupa. Puxa o cérebro, cinco. Extreme Sound Car, seu som com muito mais qualidade. Sinta a pancada, concorrência. E a muriçoca macho pica, pica, pica, pica. E a muriçoca fêmea chupa, chupa, chupa, chupa, chupa, chupa, chupa, chupa, chupa, chupa. Cachorro latindo aí? Ô menino, me manda não! E zum, zum, zum, zum. E quando apaga a luz, zum, zum, zum, zum. E ela me seduz, zum, zum, zum, zum. E quando apaga a luz, zum, zum, zum, zum. Amor e soca macho! E amor e soca macho! Pica, pica, pica, pica. E amor e soca fêmea! Chupa, chupa, chupa, chupa. Chupa, chupa, chupa, chupa, chupa, chupa, chupa. Extreme Sound Car, seu som com muito mais qualidade. Chupa, chupa, chupa, chupa. pica, pica, pica, pica, pica, pica, pica, pica, pica, pica, pica, pica, chupa, chupa, chupa, chupa, chupa, chupa. Eita, zorra, que nem mosquiteiro tá dando jeito, rapaz. Essa daqui é mesma. Chega, tá gorda, cheia de sangue aí, ó. Deixa eu pegar a raquete, você vai ver o seu. Toma, sua rapariga. Cadê o baigão? E dá o baigão, hein? Agora vai começar o que elas gostam. Vai começar o que as mulheres gostam. Ai, caralho! Bota a mão no joelhinho e vem mexendo esse bumbum. Dum, dum, dum, dum, dum, dum, dum, dum, dum, dum, dum, dum, dum. DJ Kleber apresenta CD Extreme Soundcard. Seu som com muito mais qualidade. Vai novinha, esculacha. Vai, vai, vai. Tremendo a bunda e batendo pau. Tremendo a bunda e batendo pau. Tremendo a bunda e batendo pau. Tremendo a bunda e batendo. Pena, pena, palma. Pena, pena, pena, pena, pena, pena, pena, palma. Vai na, vai na, vai na, vai na, vai na, vai na. Eu vim pro lugar errado, o que tá acontecendo aqui? Tentando e quicando bem, descendo e quicando bem, subindo no quadradinho, você e ela também. Tentando e quicando bem, descendo e quicando bem, subindo no quadradinho, você e ela também. Usa, usa, usa, usa, usa a boca, usa a boca toda. DJ Kleber ultrapassando o limite do som. Extreme Sound Car, seu som com muito mais qualidade. Vem assim, ó. Usa, usa, usa a boca, usa a boca toda. Desse jeito manhoso eu sei que tu gosta. Então, então vem mulher. Eu sei que tu gosta. Senta, faz 360. Menina desce e rebota. Faz 360. Menina desce. Senta, faz 360. Desce, desce e rebota. Faz 360. Menina desce e rebota. Naquele beat, essa mina é brabela, são tudo sem limite. Convoca as amigas porque hoje tá pro crime. A moreninha senta naquele pique. A loirinha senta naquele pique. CD Extreme Sound Car, seu som com muito mais qualidade. By DJ Kleber de Santo Antônio do Jacinto, Minas Gerais. Vai sentando na moral. CD Extreme Sound Car, seu som com muito mais qualidade. By DJ Kleber de Santo Antônio do Jacinto, Minas Gerais. Você não viu nada em choque, tu vai ficar se descer da minha quebrada. Ou tá em choque, playboy. Você não viu nada em choque, tu vai ficar se descer da minha quebrada. Me viu passar dentro de um carro da hora. Já falou que eu vendo droga, que eu sou um traficante. Cala sua boca, aqui é o MC Theo. Minha força vem do céu, é a profissão cantor de funk. Não fui criado dentro de um berço de ouro. Minha família é o meu tesouro e eu sou tesouro dela. Não vivo preso dentro de um condomínio. Então fala pros seus amigos, sou moleque da favela, tá em choque, playboy. Você não viu nada em choque, tu vai ficar se descer da minha quebrada, tá em choque, playboy. Você não viu nada em choque, tu vai ficar se pode descer na minha quebrada. Eu tenho carro, casco com hidromassagem, um tênis de mil reais, roupa de grife importante. Tu quer saber onde tá sua namorada? Se ela não tá com você, tá curtindo no baile funk. Eu não sou mais, muito menos que você. Apenas quero dizer que eu também posso conquistar. Porque eu sou zica, vou atrás do meu progresso. Quer me ver comprar um ingresso? E hoje à noite eu vou cantar. Vou tá em choque, playboy. Você não viu nada, em choque tu vai ficar. Se descer, Extreme Sound Car, tá choque, seu som com muito mais você qualidade. Você não viu nada, em choque tu vai ficar. Se descer da minha quebrada, vou tá em choque, playboy. Você não viu nada, em choque tu vai ficar. Se descer da minha quebrada. CD Extreme Sound Car, seu som com muito mais qualidade. By DJ Kleber de Santo Antônio do Jacinto, Minas Gerais. Extreme Sound Car, seu som com muito mais qualidade. Sinta a pancada concorrência. Take me to a place called paradise. Holiday, so beautiful. Listening to the sound and closing my eyes. I'm packing all my stuff, cause I can't get enough. I'm gonna celebrate the best time of the year. It's getting on tonight. We'll be right back. CD Extreme Sound Car. Seu som com muito mais qualidade. By DJ Kleber de Santo Antônio do Jacinto, Minas Gerais. DJ Kleber apresenta CD Extreme Sound Car. Seu som com muito mais qualidade. Can't be sleeping, keep on waking. Is that the woman next to me? Guilt's burning, inside I'm hurting. This ain't a feeling I can keep. So blame it on the night. Blame it on me, blame it on me, blame it on the night. Blame it on me, blame it on me. Extreme Sound Car, seu som com muito mais qualidade. Extreme Sound Car, seu som com muito mais qualidade. By DJ Kleber de Santo Antônio do Jacinto, Minas Gerais. Som com muito mais qualidade. Vai, DJ Kleber de Santo Antônio do Jacinto, Minas Gerais. Ela deixa eu sentar, e deixa eu sentar, deixa eu sentar, deixa eu sentar. E eu sento, sento, sento com carinho. Sento, sento, sento gostosinho. Sento, sento, sento com carinho. Sento, sento, sento gostosinho. A minha mãe deixa, minha mãe deixa, a minha mãe deixa.

juntinha na cama. Todo mundo sabe que por mim você é louca. Você saiu da minha vida, mas meu nome não sai da sua. Onde tem ódio, tem amor. Onde tem fumaça, tem fogo. Do jeito que as coisas estão andando, você não tá me enganando. Para isso! Onde tem ódio, tem amor. Onde tem fumaça, tem fogo. Do jeito que as coisas estão andando. GG! Nós vamos é voltar de novo. J. Kleber ultrapassando o limite do som. Extreme Sound Car. Seu som com muito mais qualidade. Diz que me odeia. Diz que me quer longe, mas sonha nós dois de coxinha. Salve o panorama. Todo mundo sabe que por mim você é louca. Você saiu da minha vida, mas meu nome sai da sua. Onde tem ódio, tem amor. As coisas estão andando, você não tá me enganando. Mas vou me abotar de novo. Hoje tem amor. Do jeito que as coisas estão andando, você... Eu vou dormir com esse bicho hoje, viu? Maiane Rodrigues, fala aí, Simão. Meu patrão Jorge Luiz, Bolsa Flodin, solta a promessa. Para o filho. Quem gostou faz o barulho. E como é que você ainda tem coragem de falar comigo? Além de não ter coração, não tem juízo. Fez o que fez, vem me pedir pra voltar. Alô, Vitor. Alô, Débora. Destruí os sonhos que um dia sonhei. Quer saber? Quer saber? Bate, fala. DJ Kleber apresenta CD Extreme Sound Car. Seu som com muito mais qualidade. Você não merece 1%. Destruí os sonhos que um dia sonhei. Secou o litro já. Você merece um tipo de... Aí, Leão! Cara, você está aí de camarote! Extreme Sound Car. Seu som com muito mais qualidade. Levanta a mão e faz barulho. Essa música vai ficar no seu subconsciente. CD Extreme Sound Car. Seu som com muito mais qualidade. By DJ Kleber de Santo Antônio do Jacinto, Minas Gerais. Dança novinha, vou te levar pro céu. Se não dançar direito, vou te pegar e fel. Dança novinha, vou te levar pro céu. Se não dançar direito, vou te pegar e fel. Seu som com muito mais qualidade. Ou 73 9185 6801.